Tem alguns elementos que eu quero destacar nesse estudo, nessa manhã. O primeiro deles, a pomba. Você talvez nunca tenha associado pomba à Páscoa. Você vai descobrir que a pomba é um elemento que está associado à Páscoa, é um personagem da Páscoa. Não é o coelho. Obviamente, o personagem principal da Páscoa é o cordeiro, não tenha dúvida. Mas a pomba está envolvida nisso. O ramo de oliveira. O ramo de oliveira está associado à Páscoa. Jonas está associado à Páscoa. Jonas. Isso vai ajudando a gente a sair da caixinha nos pensamentos acerca das verdades de Deus. Assim como Jonas, Noé. Então vamos ler juntos Cantares 2. Cantares, capítulo 2, versos 10 ao 14. O meu amado fala e me diz: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra. Chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar os seus frutos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem, pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas. Mostra-me o rosto, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amável. Esse é o texto em que o noivo sempre fala para a noiva e a noiva fala para o noivo. Cantares, ou Cânticos dos Cânticos. É uma expressão do amor entre um homem e uma mulher e, ao mesmo tempo, é a expressão do noivo, o cordeiro, para a noiva, a igreja. Uma das coisas que faz diferença na nossa vida e que também demandam a cruz e estão na instância da humildade, da simplicidade, é o entendimento do que é palavra revelada. A gente pode ouvir um estudo, uma ministração e dizer assim: uau, que legal! A gente pode ouvir uma ministração e dizer assim: é, eu gostei. Muito bom, muito bom. Puxa vida. Esse preletor, essa preletora prega muito bem. Puxa vida, eu gosto muito, gosto muito. A gente pode não dizer nada. Talvez a gente pode dizer assim: que hora vai acabar? O que que tem para o almoço hoje? Ai, estou com tanto calor. Ai, eu queria estar nadando. Queria dormir, eu queria... A gente pode dizer um monte de coisa. A gente pode dizer também assim: isso é uma palavra revelada. Meu Deus, isso é uma palavra revelada. Senhor, eu preciso me alimentar de palavras reveladas. Senhor, eu quero ser uma pessoa que valoriza, que enaltece, que prioriza ouvir, ler, receber do Senhor palavras reveladas. E palavra revelada não é só aquela palavra que eu digo: uau, meu Deus, eu nunca tinha pensado. Palavra revelada, ela é sempre a palavra que gera uma mudança dentro de nós. É mais do que a expressão de admiração de algo que foi lindo, bonito, diferente, novo, realmente surpreendente. Não, a palavra revelada, ela se identifica pelo fato de transformar a minha vida. Porque a palavra revelada é a palavra vivificada. E a palavra só é vivificada quando ela realmente toca a nossa vida. Enquanto ela não toca a nossa vida, ela pode até ter vindo de Deus, mas ela é ainda logos, só logos. Ela não é rema, vivificada. Ela é só palavra. A gente ouve ela como a gente ouve qualquer outra palavra. E é um desafio de Deus para a minha vida e para a sua vida, nesse caminho que tem a cruz, da gente ir para um lugar de humildade em que a gente faz questão de prestar atenção em uma palavra e pedir ao Senhor que ela seja revelada para nós. E eu queria muito que nessa manhã você e eu orássemos: Senhor, faz com que essa palavra seja revelada para mim. Ore ao Senhor. Senhor, eu não queria a minha mente divagando. A internet, esse mundo agitado, a tecnologia, a modernidade, tudo isso está fazendo com que a minha mente só pare durante alguns segundos para coisas brilhantes, fotografias, Instagram. Eu quero adestrar minha mente para mergulhar e parar demoradamente diante do Senhor, para que a palavra seja vivificada. Eu quero isso, Senhor. Ore ao Senhor, fale com Ele. Senhor, essa é uma operação espiritual. E a tua palavra diz que a nossa carne milita contra o espírito. O Senhor não estava inventando, o Senhor não estava errado. Nesse momento, nesse exato momento, nossa carne milita contra o espírito. Mas nós queremos nos fortalecer no Senhor, para que o nosso espírito, que também milita contra a carne, vença, Senhor. E no nosso intelecto, na nossa forma de raciocinar, nossa atenção, nossa concentração, nós tenhamos mesmo uma palavra vivificada, a tua palavra vivificada, produzindo vida, afetando nossa vida, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor. Esse estudo, esse gráfico, esse desenho, é importante você ir acompanhando ele. Tenha na sua mão e vamos vendo passo por passo. Nós começamos em Abraão e terminamos lá em Apocalipse. Isso nos mostra que é um eixo só e que toda a história bíblica diz respeito a um só assunto, o propósito eterno de Deus. Qualquer versículo da Bíblia vai cooperar e está vinculado, alinhado, coerente com o propósito eterno de Deus para a nossa vida. Seja o ímpio, seja o crente, seja o servo, seja o patrão, seja o que estuda, seja o jovem, seja a criança, é exatamente isso. Começa lá em Abraão e Deus faz uma aliança com Abraão. E a aliança com Abraão diz respeito à família. Lembre disso aqui, Deus tirou Abraão lá do meio da sua parentela. E a parentela, a família, Ur dos Caldeus, o lugar que Abraão morava, vivia, era um lugar místico, profundamente místico. Muito conhecedor da ciência, eles dominavam, eles trouxeram para a humanidade conhecimento sobre astronomia que ninguém tinha naquela época. O centro de conhecimento das coisas espaciais era lá Ur dos Caldeus. Não foi à toa que Deus disse a Abraão: conte as estrelas se você puder, porque essa era uma linguagem, um ambiente familiar para Abraão. Mas, ao mesmo tempo, assim como a astronomia hoje está vinculada à astrologia, naqueles dias a astronomia estava associada a muitos deuses, muito misticismo. E Abraão saiu de um lugar em que haviam milhares de deuses e conceitos e filosofias e ideias e astrologias para ouvir um só Deus. Essa é a essência do chamado de Abraão. Abraão deixou sua terra, sua família, sua parentela, seu contexto, sua cultura de muitos deuses, de astronomia e astrologia, de fantasias e misticismos, para ouvir a voz de um só Deus. Isso era absurdamente diferente naqueles dias. E Deus tirou Abraão desse lugar para formar um povo que não existia, o povo de Israel. Nós temos uma aliança que Deus faz com Abraão. Deus opera um milagre em Abraão. Ele gera um filho. E desse filho, nós temos as 12 tribos, Abraão, Isaac e de Jacó, filho de Isaac, nós temos as 12 tribos de Israel. Temos Israel e temos Israel entrando no Egito. Você já sabe a história, você conhece a história. O povo de Israel acaba escravizado porque eles acreditaram que o Egito fosse a única salvação deles. E realmente o Egito tem um poder muito grande de nos envolver. Nós estamos aqui num acampamento, mas na hora em que você e eu estivermos lá em Belo Horizonte, na correria do dia a dia, nós vamos sendo envolvidos por mais alguma coisa, e vamos envolvidos por uma atividade, por uma preocupação, por uma angústia, por um filme, por uma TV, por um assunto. E daí a pouco a gente de novo vai percebendo que está esfriando. Sutilmente o Egito vai nos prendendo. Isso aconteceu com o povo de Israel, literalmente. Afinal de contas, Deus levantou essa história e usou o povo de Israel para nos mostrar a nossa vida. Então, o Egito é o lugar da multidão, é o lugar das pessoas, são os frequentadores, ou são os incrédulos, ou são os religiosos, mas é o lugar onde é o mundo que governa, o materialismo, o humanismo, o pecado, é o Egito, é o sistema do mundo, esse sistema que nós vivemos, conta, cheque especial, cartão de crédito, shopping, parcelamento, dinheiro, atrito e todo tipo de confusão que esse mundo exige. Até mesmo, irmão, a demanda, pressão e cobrança de escola sobre os nossos filhos. É sistema. Tem que viver aquilo, tem que viver aquilo. Agora tem que ir para o inglês, agora tem que ir para o balé, agora tem que ir para a natação, agora tem que ir para... E essa vida... Isso é o sistema. E nós estamos vendo que nós estamos educando nossos filhos muito mais para viver esse mundo, ser top, do que para amar o Senhor. E isso é que consome nossa vida. A gente, não, meu filho tem que ter isso, meu filho tem que ter aquilo, meu filho tem que ter aquilo. E a gente corre atrás, e às vezes não é o seu filho, às vezes é você. Eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Esse é o mundo. E o Senhor vem e diz ao povo dele, saiam do Egito. Saiam do Egito. E o Senhor mandou 10 pragas sobre o Egito. Para que as 10 pragas? Para que as 10 pragas? Por que Deus mandou as 10 pragas para o Egito? As 10 pragas são os 10 deuses? Para que Deus mandou as 10 pragas? Você está no caminho, Maxwell. É por aí mesmo. Para destronar os 10 deuses. Deus nem tem tanta preocupação de mostrar a sua glória e seu poder assim não, irmão. Deus mandou as 10 pragas para destronar os 10 deuses. Deus faz o mesmo comigo e com você. Deus manda certas situações, ou Deus permite certas situações, é para destronar alguns deuses da nossa vida. Só haverá Páscoa, só haverá saída do Egito, só haverá libertação se os deuses que nos dominam, nos governam, forem destronados. Então eu preciso identificar os deuses. Deus sabia quais eram os deuses que ele ia destronar no Egito, mas eu preciso saber quais são os deuses que eu preciso destronar na minha vida. Então nós estamos vendo muita gente desanimada. aqui na igreja que eu pastoreio, Projeto Adoradores, irmãos, é assustador a quantidade de pessoas que assim, estou desanimado. Eu estou sem força. Vou te dizer outra coisa. Eu não tenho dinheiro. Acampamento, eu não tenho dinheiro. Olha, é a quantidade muito grande de pessoas que a vida inteira sempre estão sem dinheiro, sem recurso, endividadas, desanimadas, cansadas, entristecidas, amarguradas, reclamando, murmurando. Isso é a mais pura expressão do povo escravo no Egito. Absurdamente expressão do que era o Egito. E não é a outra pessoa, não é meu pai, não é meu tio, não é o pastor, não é a igreja, não é o governo, não é a Dilma, não são essas coisas. São deuses. Deus deixou claro isso. Deus veio com 10 pragas para destronar os deuses. E destronados os deuses, o povo pôde sair. E qual foi o último deus? O primogênito. Nós temos lá no site da igreja, vai entrar esses dias, mas você já vai ter à disposição, a ministração da Cosmélia quarta-feira. A Cosmélia fala sobre a Páscoa, a ministração de quarta-feira, e ela fala sobre isso, sobre os deuses destronados do Egito. Irmão, como eu e você precisamos desse entendimento, dessa verdade? E eu quero ser bem claro, bem assim, bem literal com você. Nós precisamos de mensagens de ânimo. Nós precisamos de mensagens devocionais, inspirativas. Não tenha dúvida que nós precisamos disso. É um nutriente indispensável para a nossa vida. Mas vai cair em terra seca se nós não tivermos entendimento das verdades de Deus. Então nós precisamos de entendimento das verdades de Deus. Senhor, então eu estou entendendo que não sou eu que estou desanimado, não é o mundo a volta que veio contra mim, não é meu pai, minha família que não me ajuda, não é a igreja que não serve, não, Senhor, sou eu que tenho em mim deuses, eu tenho Deus em mim, eu tenho ídolos que dominam a minha vida. Por isso eu estou identificando na minha vida as mesmas misérias que haviam no Egito, da escravidão, da pobreza, da miséria, do cansaço, da murmuração. Embora o Egito tenha cebolas, panelas cheias de carne, porque Faraó dava isso para aquele povo. Assim como hoje nós temos televisão, carro, dinheiro, casa, lazer, internet, jogos, churrasco. A gente tem muita coisa. Um bom emprego, um bom salário. Mas a gente está vivendo esse mundo de escravidão. E de repente, a gente está em meio a um cansaço. Estou cansado. Precisando dormir. Tem um cansaço natural, mas tem um cansaço que é essa opressão física do Egito sobre nós. E eu e você precisamos entender, Senhor, quais são os deuses na minha vida que eu tenho que destronar e ocupar o lugar deles com as coisas do Senhor. Eu quero isso, Senhor, para a minha vida. E o Senhor, vamos ler Romanos capítulo 9, verso 25 e 26. Romanos capítulo 9, verso 25 e 26. Como dizem Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. No lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Diga comigo, filhos do Deus vivo. Irmão, lá no Egito, Deus chamou a mim e a você, como chamou aquele povo de Israel. Você tem noção do que é isso? Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, soberano, Rei dos reis, Ele me chamou. Você crê nisso para valer? Amém. Não, esse amém não, não, irmão. Esse amém tá... Você não precisa nem dizer amém, você precisa dizer assim, meu Deus, será que é isso mesmo? Não é meio absurdo pensar que Deus está assim, me querendo tanto, Não, Deus me quer demais. Deus, o Deus soberano, me chamou, me chamou. Quantas vezes você já quis que alguém te chamasse, irmão? Quantas vezes você já quis que alguém te convidasse, te contratasse, te pagasse, te encomendasse alguma coisa? Oh, meu Deus, se pudesse fulano, ou se o meu chefe, hein, Léo? Se o meu chefe chegasse lá e me chamasse, Léo, eu vou te promover a vice-presidente da empresa. Oh, meu Deus do céu. Mas, irmão, a gente fica mesquinho, anulado, porque essas coisas na vida terra não funcionam, mas a gente se esquece que Deus nos chamou. Deus me chamou. E isso precisa afetar qualquer circunstância da nossa vida. Na pior condição de desânimo, de tristeza, de amargura, de ofensa, de mágoa, eu sou chamado por Deus. Está escrito que Ele me chamou. E mais, Ele me chamou de amada. Então, o que o Senhor está nos dizendo nessa carta aos Romanos de Paulo, é que eu e você somos noiva de Cristo. Agora, do que foi que Deus chamou a noiva no texto que lemos em Cantares? Do que foi que Deus chamou a noiva no texto de Cantares que nós lemos? Minha amada, querida, mas o quê? Formosa. Mas amada, querida, formosa é tudo do mesmo universo. Qual que é a palavrinha que está aí fora do universo? Pomba. Você já tinha prestado atenção que Deus chamou a noiva de pomba? Pomba. Agora raciocina comigo olhando aqui o desenho. Deus chamou o povo de Israel do Egito. Saiam do Egito. Saiam do Egito. Mandou Moisés a Faraó, Faraó não deixava sair coisa nenhuma, Deus mandou as pragas, foi destronando um por um, até destronar o último. O último tomava o lugar de Jesus. Mas o que é que tomava o lugar de Jesus? A coroa da família. As coisas mais justificáveis da vida. As coisas que nós diríamos assim, não, para isso aqui eu tenho que fazer tudo, eu tenho que me dar completamente. O Senhor disse, não, eu quero que você entregue o primogênito, eu quero que você entregue o motivo, a coisa mais maravilhosa de uma família, o fruto mais precioso de um casal, o motivo da vida nessa terra, família, filhos, eu quero que você entregue. Porque isso pode tomar o lugar do primogênito. Só não morreram os primogênitos das casas em que havia ou que havia sangue, o cordeiro, o sangue, a Páscoa, o cordeiro como centro da mesa, o cordeiro como centro da vida, o governo de Jesus, a autoridade da palavra, a autoridade do corpo, a autoridade da cruz. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. Eu quero isso para minha casa, eu quero isso para mim, eu quero sair daqui, Senhor, com isso estabelecido ou renovado ou fortalecido na minha vida. Eu quero a centralidade de Cristo na minha vida. Porque se a centralidade de Cristo na minha vida for algo real, o anjo da morte passa. A minha família é preservada, é cuidada pelo Senhor. Mas Ele continua sendo o Cordeiro, o centro. E o Senhor diz, saiam apressadamente do Egito. Senhor, seja o que for na minha vida, que precisa ser destronado, o Senhor tem toda a liberdade de destronar. E na hora que eu saí daqui e aconteceu uma daquelas pragas, eu falei assim, meu Deus, o diabo está contra mim. Eu falei assim, não é o diabo que está contra mim, não. O Senhor deve estar destronando alguma coisa que eu não via, mas que é centro da minha vida. E você tem coragem de dizer ao Senhor, eu quero que o Senhor destrua, que o Senhor tire. Eu não tenho coragem de entregar, não, Senhor. Já faz parte da nossa cultura. Não, Senhor, isso aqui é estrutura da minha vida. Se eu me desestruturo se o Senhor tirar isso aqui. Então, o Senhor pode mandar uma praga. O Senhor pode mandar uma intervenção espiritual que vai me tirar o chão e me tirar essa estrutura ou esse ídolo, esse trono. Porque eu quero sair do Egito. Eu quero... Não, mas eu já me converti, eu já saí do Egito. Não, nós não estamos falando só de um fato que muitas vezes é só folclore religioso. Nós estamos falando de uma verdade. Senhor, eu quero a minha vida longe do Egito. Longe do padrão do Egito. Eu quero entrar pelo deserto, eu quero ser aperfeiçoado pelo Senhor e eu quero chegar na terra prometida. E como Josué e Caleb, eu quero entrar na terra prometida. E eu quero que meus filhos entrem na terra prometida. Então o Senhor traz a Páscoa, o Senhor traz o Cordeiro, e o Senhor diz a eles, comam o Cordeiro, comam em família, comam todo o Cordeiro assado, e o Senhor diz assim, não façam cozido na água. Nós, evangélicos, diríamos, ah, tanto faz, tem nada a ver, faz cozido mesmo. Mas o Senhor diz, não façam cozido. Gente, qual diferença? Gente, esse povo é muito fanático. Que é isso? Para quê? Mas o Senhor disse, faça assado. Eu faço assado. Eu não faço assim, eu faço assado. E aí eu preciso saber, eu preciso ouvir como foi que o Senhor disse que é para fazer. No meu casamento, nas minhas finanças, no meu tempo, o que é que o Senhor disse? Eu quero saber. Eu sempre tenho uma ilustração, porque o pastor Edésio, nosso pastor lá em Porto Seguro, ele tomou uma multa em Nova York. Ele estacionou numa placa que tinha lá estacionamento, ele pagou o estacionamento, colocou as moedinhas, controlou o horário, chegou dentro do horário e quando chegou tinha uma multa. Aliás, tinha duas multas no carro dele. E aí ele procurou lá informação, viu que logo no quarteirão seguinte tinha o tribunal, onde ele podia pagar a multa, ele foi ao tribunal, ele reclamou com a moça onde ele ia pagar a multa, a moça falou assim, mas aqui tem o juiz, se o senhor quiser, o senhor pode ir diante do juiz agora. Ele falou assim, eu quero. Ele foi diante do juiz e chegou lá, juiz, eu sou um turista, eu vi lá a placa e eu paguei. E o juiz disse assim, mas lá só pode estacionar carro comercial. Ah, mas eu não sabia disso. Eu vi a placa, que era estacionamento, que tinha que pagar, eu paguei, eu fiz tudo certinho, eu sou um turista, eu não sabia que aquela placa era exclusivo para carros comerciais e não podia carro particular estacionar. E o juiz falou com ele assim, você não saber a lei não te isenta da multa. Não saber do que está escrito não me isenta da multa. Então eu e você precisamos, Senhor, eu quero nessa Páscoa estabelecer um padrão para a minha vida. Eu quero conhecer o que está escrito na tua palavra acerca do meu casamento. Porque quem sabe eu estou pagando multas e estou achando que é o diabo, e estou achando que é o Senhor que não me ouve, não me atende. Eu quero, Senhor. Nas minhas finanças. Irmão, nós temos muitos irmãos dizimistas, mas nós temos vários irmãos que não são dizimistas. E vão pagar, a multa só está crescendo, irmão, não tenha dúvida. Não tem ninguém que sai por essa terra, essa vida assim, e aí Deus fala, ah, deixa para lá. Não. Virá, a conta virá, irmão, não tenha dúvida. Irmão, quantas vezes nós passamos uma semana sem uma vida de devocional, de oração? Irmão, virá a conta. Ah, Deus vai entender que eu estou com um tempo, muita correria. Deus não entende isso. Deus entende que nós poderíamos ter mudado a situação. E não é que Deus vem e, ó, eu vou agora jogar praga sobre você. Não, é natural a consequência. Senhor, eu quero saber dos teus preceitos, porque eu quero fazer exatamente como o Senhor ordenou. Se é para comer o cordeiro assado, eu vou fazer o cordeiro assado. E o Senhor diz assim, se sobrar alguma parte, vocês de manhã têm que queimar tudo que sobrou. Ah, tanto faz, gente, põe numa sacolinha aí, vamos levar para a viagem, vai ser bom, a gente aproveita, não vai desperdiçar. O Senhor disse, queima, então, queima. Eu e você podemos nessa Páscoa dizer, Senhor, eu não quero apenas saber que Páscoa não é colinho, nem ovo de Páscoa, nem ovo de chocolate. Eu quero saber que Páscoa implica em, o Senhor me chamou das trevas, o Senhor me chamou do Egito, e eu ouvi, e eu criei, e eu estou tomando posse do Cordeiro, o centro da minha vida, o centro da minha casa, o centro dos meus valores. Eu estou tomando posse disso para a minha vida nesse ano, e quando eu celebrar a Páscoa no próximo ano, eu vou dizer, já cresci, já tenho vitórias maiores do que todos os outros anos, porque eu estou seguindo o que o Senhor ensinou na Páscoa. Agora o Senhor chama o povo para fora. Saiam do Egito. E o povo chega diante do Mar Vermelho, e o que, que o Senhor diz para o povo? Marchem. E o povo já está de novo na sua essência de Egito, murmurando: ah, Moisés, agora o exército está vindo aí. Para frente nós temos o mar, do lado nós temos montanhas, atrás nós temos um exército que vem nos matar, nos destruir. Olha o que, que você fez, oh meu Deus, esse pastor não sabe, meu Deus, esse pastor fez umas besteiras, meu Deus do céu, esse Moisés não sabe o que está fazendo, meu Deus do céu. O povo murmurou. Alguns falaram com ele assim: é, você trouxe a gente para morrer aqui, por acaso não tinha cemitério no Egito? Mas, irmão, depois que você e eu saímos do Egito, só existe um caminho: justo viverá pela fé. Fé é a certeza das coisas que não vemos, estão lá à frente. Então o Senhor disse: diga ao povo que marche. Até Moisés foi para diante do Senhor: Deus, olha aqui agora, o que é que eu faço? E Moisés falou assim: por que você está orando a mim? Diga ao povo que marche. Você saiu do Egito? Saí. Você largou mesmo o Egito? Larguei. Você crê mesmo? Eu creio. Então marcha, para de ser frouxo, para de ser murmurador, para de ser... marche, vai adiante, deixa que eu opere os milagres. Mas para eu operar os milagres, você tem que marchar. É a ilustração que eu sempre uso da porta do shopping. O mar se abriu porque eles avançaram contra o mar. A porta do shopping se abre porque você vai em direção a ela. E se a porta estiver estragada? A porta do céu nunca está estragada, irmão. E aí eu vou para diante de Deus, estou pagando um jejum, estou fazendo, meu Deus, pastor, ora por mim, pastor, estou desanimado. Uma pessoa veio a mim um tempo atrás e falou assim: ah, eu deixei de ir na igreja porque não está adiantando nada. O quê? Tem um mar para ser atravessado. Marche, avance, avance. E o povo atravessou o mar. Qual mar? Mar Vermelho. Até hoje ele é chamado de Mar Vermelho, irmão. Você acha que Deus colocou aquele mar lá, naquele pedaço da terra? Por quê? Você acha que Deus deu o nome de elefante a elefante? Por quê? Você acha que Deus deu o nome de leão a leão? Por quê? Você acha que Deus deu o nome de água à água? Por quê? Deus deu o nome de Mar Vermelho ao Mar Vermelho porque ele representa uma travessia do sangue de Jesus. E eu e você precisamos ser simples o bastante para o tempo inteiro dizer: eu estou debaixo do sangue de Jesus. Se o diabo vier de manhã e te... ah, esse dia vai ser um dia pesado, difícil. Sai daqui, Satanás, eu estou debaixo do sangue de Jesus. Ah, eu não estou dando conta, a vida está assim. Sai daqui, Satanás, eu estou debaixo do sangue de Jesus. O mundo usa essa expressão para banalizar ou para criticar, para zombar do Senhor. O sangue de Jesus tem poder. Pois eu quero usar essa palavra o tempo inteiro. O sangue de Jesus tem poder, Satanás. Eu estou debaixo do sangue do Cordeiro. E isso faz parte da minha vida, isso é centro da minha vida, isso não é religiosidade. Eu não me lembro disso só na Páscoa, eu não me lembro disso só quando as coisas estão ruins, o pastor me dá um conselho. Eu vou me lembrar disso sozinho o tempo inteiro. O sangue de Jesus tem poder e está sobre mim. Então eu atravesso o mar. Agora, junto com esse episódio, essa lição, e eu quero desafiar você a ler os textos. Os textos que estão nesse gráfico. Leia, leia dedicadamente cada um desses textos. Junto com essa travessia do Mar Vermelho, nós temos duas outras histórias. Nós temos a história de Noé. O Senhor chamou a Noé e sua família do meio do Egito. Não, não era Egito. É, realmente não era Egito. Mas do meio de uma sociedade corrompida, podre, que não ouvia a Deus. Eles compravam e davam em casamento e viviam suas vidas, e eles nem pensavam em Deus, a não ser na hora que ia para a missa da Igreja Batista, para a missa da Igreja Metodista, para a missa do Projeto Adoradores, para a missa da Igreja Católica. Eles só pensavam em Deus quando as coisas apertavam. Era assim, irmão. Então Deus levanta Moisés, e Moisés começa a construir uma arca, que era a coisa mais louca do mundo. Desculpem, Noé, obrigado. Deus chama Noé, e Noé, mas Moisés fez a mesma coisa. Deus chama Noé, e Noé constrói uma arca, que era a coisa mais absurda do mundo, mais louca do mundo. Irmãos, você tem noção que nunca havia chovido? E nem havia mar? E nem havia barco? Você sabe o que é alguém construir alguma coisa? Você já fez na sua casa alguma coisa que a sua esposa não entendeu, que seus filhos não entenderam, e que você, deixa comigo? Já fez isso, Rodrigo? Gente, meu Deus do céu, pai, deixa comigo. Irmão, imagina um pastor fazendo uma coisa que ninguém entende. Gente, o pastor está fazendo um negócio todo errado. Gente, Noé está fazendo uma coisa louca. E não tem um ano só que está fazendo isso, não. Tem 120 anos que esse doido está fazendo essa arca. Ele diz que vai chover. Ninguém nem sabe o que é chuva. Essa é a minha vida e a sua vida. No meio do Egito, no meio dessa terra, irmão. Eu e você não fomos chamados para fazer o mesmo que o mundo faz. Eu e você fomos chamados para fazer uma coisa louca. Eu e você fomos chamados para tomar uma decisão louca. É possível que Deus te mande sair do seu ambiente seguro. É possível que Deus mande você abandonar aqueles negocinhos tão gostosos, tão bons, tudo no lugarzinho, tudo ajeitadinho. É possível que Deus te faça um desafio de você ir proclamar uma palavra que, opa, é melhor. Eticamente não é bom falar isso. Deus vai te chamar para falar isso. Deus vai te chamar para pregar uma mensagem na sua família. Deus vai te chamar para falar alguma coisa no seu prédio, na sua vizinhança. Deus vai te chamar para você tomar atitudes que as pessoas vão dizer assim: o cara é tolo, ele virou crente, agora é fanático. Ele está construindo uma arca. Ele disse que vai ter dilúvio, que Jesus está voltando, que é para todo mundo entrar nessa arca. Ele gasta o tempo dele com uma célula. Ele gasta o tempo dele com um discipulado individual. Ele gasta o tempo dele indo a culto. Meu Deus, esse cara está passado. Mas Deus chamou Noé, e Deus chamou a mim e a você, irmão, para fazermos o quê? Anunciarmos salvação. Se o cordeiro era no Egito o sinal da salvação, a arca, minha casa, minha célula, meu pequeno grupo, meu padrão de vida é para ser um lugar de salvação para mim, para minha família e para quem quiser. Agora, irmão, você não se apropria disso. Você deve dizer amém, tá certo? Deve dizer amém. Mas você não se apropria disso dizendo um amém religioso. Amém. Aí você ouve alguém que falou amém, amém. Aí você vê o pastor, você acha que não é assim? Você vê o pastor olhando para você, você, amém. Ou então você fica aí assim, com a mente longe. O pastor, está demorando. Que hora vai acabar? Será que eu vou nadar hoje à tarde? Ah, ai, meu Deus do céu. Depois eu ouço na internet. Aí você diz amém. O pastor falou assim, amém, irmãos? Amém. Se eu te pedir para ficar de pé, eu falo assim, para o que você disse amém? Disse, ah, para tudo, pastor. Deus está abençoando nessa manhã aqui. A palavra é maravilhosa. Não, Senhor, eu fiz uma oração antes. Eu quero que essa seja uma palavra vivificada. Eu quero que essa palavra entre pelas minhas entranhas e mude a minha vida. Eu sou um Noé dessa terra. E Noé entrou na arca com a sua família. E Deus fechou a porta da arca. E Deus salvou Noé do dilúvio. E Deus levou Noé através das águas para uma outra realidade de vida. Como levou o povo do Egito através das águas para uma outra realidade de vida. E Deus fez isso comigo e com você, irmão. E Deus me pôs aqui para anunciar isso a você. Outra história paralela, que é uma história para a gente evocar na Páscoa. A história de Jonas. O que foi que Deus disse a Jonas? Vai a Tarsis e prega a minha palavra em Tarsis, não foi isso? Jonas tomou um navio para Tarsis e foi para Tarsis, longe de Deus. Não, foi para Tarsis, não foi, irmão? Não? Mas onde era Nínive? Os assírios, os ninivitas, eram povos que invadiam aqueles países todos e destruíam tudo. Jonas não gostava dos ninivitas, irmãos. Jonas era filho de profeta. Filho de profeta cresce sabendo, se o inimigo entrar aqui, mata o profeta e os filhos dele. Então imagina isso. O menino cresceu. E agora, adulto, Deus falou assim: Jonas, vá aos ninivitas e fale do meu amor a eles, para eles se arrependerem, porque virá juízo sobre a terra. Virá um dilúvio sobre a terra. Virá uma praga sobre o Egito. E Jonas disse: de jeito nenhum. Então ele embarcou para Tarsis, fugindo de Deus. Mas você sabe a história, não foi baleia. Quem sabe foi até um tipo de baleia, mas não é baleia, aquela baleia lindinha que a gente tem. A Bíblia diz que um peixe grande comeu Jonas. E num milagre ele ficou 3 dias e 3 noites ali. Deus é multioperacional. Isso também proclama a obra de Cristo debaixo da terra. 3 dias e 3 noites sepultado. E ao terceiro dia, ao final do terceiro dia e terceira noite, ele ressuscitou. Então Jonas aparece na praia e Jonas diz: Senhor, eu vou pregar o teu evangelho. Oh Deus, manda umas tempestades para a nossa vida, para a gente aprender a mergulhar nesse mar, nesse sangue, para a gente aprender a viver dependente do Senhor. Manda umas tempestades para nós. Você pode orar assim, irmão? Senhor, tira-nos das coisas boas que o Senhor já nos deu. Você pode orar assim? Quantos podem orar? Amém. Os 4 que disseram. E os outros que estão assustados, eu não, eu não vou, pastor, não vou fazer essa oração, não. Ô irmão, eu também oro assim a Deus, irmão. Não, senhor, não toca nisso daqui, não, senhor. Ô senhor, não, não, deixa isso aqui desse jeitinho, Deus. Aí Jonas vai pregar o evangelho, e ele prega o evangelho aos ninivitas, e a mensagem é qual? Arrependei-vos, mudem de rumo, saiam do Egito e vão para o reino de Deus. E a terra toda de Nínive se arrepende. Até os animais vão para o jejum. E Deus opera e traz salvação aos ninivitas. Agora volta em Noé. Quando o dilúvio tinha acabado, Noé foi fazendo todo um processo para identificar se tinha água, se não tinha água, se podia descer, se tinha terra sólida, se tinha estrutura, se tinha condição. E Noé envia uma pomba. Leia de novo Cantares 2. O meu amado fala e diz: levanta-te do Egito, querida minha. Formosa minha, e vem para fora, sai dessa estrutura, desse mundo, desse sistema que você nem percebe está metido nele. Porque eis que passou o inverno, o tempo ruim, cessou a chuva, tempestade, problemas. Eu vou te colocar num lugar que parece deserto, mas é infinitamente melhor do que o Egito. Acabou o tempo. Aparecem as flores na terra. Flor indica que virá fruto. Que virá abundância, que virá recurso. Você vai parar de correr atrás do vento. Você vai ter o sustento, você vai ter o recurso, você vai ter a alegria da frutificação. Você vai ensinar os filhos, eles vão crescer, eles vão aprender. Você vai andar e crescer no seu casamento, na sua vida conjugal. Você vai crescer na sua vida familiar. Você vai ter fruto do que está vivendo na minha presença, com os vizinhos, com o trabalho, com a empresa. Cessou o tempo de chuva, de deserto, de inverno. Aparecem as flores na terra. Mas isso é o quê? Isso é promessa de quem atravessou o Mar Vermelho, de quem passou pela Páscoa. E Páscoa é uma festa que acontece exatamente no encerramento do inverno e na abertura da primavera, irmão, o lugar onde as flores aparecem. Ou você acha que primavera e flor só é ilustração, coincidência? Deus fez essas estações perfeitas para anunciar o seu propósito eterno. O tempo das chuvas passou, as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, o gorjear das árvores, das aves. E agora vem a expressão, e a voz da rola, ouve-se em nossa terra. Rola, nessa versão que eu estou lendo, é a palavra rola. E eu sempre que lia aqui, eu lia rolinha. Nunca estava escrito rolinha, mas eu sempre vinha a rolinha, aquele passarinho, aquela mão, uma rolinha. Como é que você pega a rolinha? Com estilingue, não é isso? Aquele passarinho. Mas no original não é rola. No original é pomba. Do que foi que Deus chamou a sua noiva? Pomba. E o que é que a pomba faz? A pomba sai da arca e vai nessa terra anunciando que tem salvação. O que foi que Jonas fez? E sabe o que significa o nome Jonas? Pomba. Ó, que legal, que coincidência. Ó, eu nunca tinha pensado nisso. Hein? Legal, né? Joia. Poxa vida, que legal. Não, irmão, isso precisa ser uma palavra revelada. Pomba é um fruto da Páscoa. É um fruto da salvação. Anunciar aquilo que Deus fez conosco. Por isso Deus chama, o noivo chama a sua noiva, a igreja, de minha pomba. E eu quero dizer a você, irmão, o Senhor me mostrou isso aqui com tanta clareza. Eu e você precisamos nessa Páscoa entender. Tem uma série de verdades que envolvem a Páscoa, mas essa é uma que Deus quer que eu e você nos apropriemos dela hoje. Quem anuncia que tem terra firme, novo tempo, nova esperança, que tem condição linda de vida, é uma pomba. Quem anuncia isso às pessoas que estão perdidas é a pomba, é a igreja. Irmão, pomba é o símbolo na Bíblia de pureza, singeleza e fidelidade. Isso aqui é um exemplo? Quando você precisa mandar uma mensagem, você usa que pássaro? Que pássaro no mundo é usado para mandar mensagem? E o que o correio ou o pombo correio faz quando ele entrega a mensagem? Ele volta para onde? Para sua casa. Por que a pomba voltou para a arca? Por que a pomba voltou para a arca? Tem raiz, é fiel, é leal, sabe aonde é a sua casa, sabe para onde voltar. Você está entendendo o chamado de Deus para nós nessa Páscoa, irmão? E o que a pomba trouxe no bico? Um ramo de oliveira. Você vai ver os textos aí. E Jesus se assenta num monte e começa a proclamar no capítulo 24 e 25 o final dos tempos. E que monte é esse que ele se assenta? O monte? Ó, que legal, coincidência, né? Legal isso aqui. Ai, eu nunca tinha visto isso. Legal. Não, irmão, tudo na Bíblia tem um sinal profético. O raminho de oliveira no bico da pomba está dizendo: tem esperança, tem salvação. Podem descansar, o Senhor está operando, assim como Ele, para falar desse tempo que nós estamos vivendo, do final dos tempos, Ele se assentou no Monte das Oliveiras. Ele anunciou no Monte das Oliveiras o que seria os dias que nós estamos vivendo. Ele disse que seria como nos dias de Noé, e Ele menciona Jonas, como Jonas passou 3 dias no ventre do peixe, eu vou passar 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Mas eu vou ressuscitar. Irmãos, quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, quem veio sobre ele? Quem veio sobre Jesus? O Espírito Santo em forma de uma pomba. O que foi que o Senhor diz em Atos 1:8? Que quando eu receber o Espírito Santo, que tem como forma uma pomba, eu serei uma pomba, que leva a mensagem, que leva o testemunho, que ousa falar de Jesus o tempo inteiro. Nesses dias eu tive uma experiência, a Dani tem muita experiência de abrir a boca e falar de Jesus. Impressionante como Deus usa a Dani assim. E esses dias eu tive uma experiência parecida com essas que a Dani tem. Eu fui levar o Rafa para fazer exame de sangue e sentei-me com ele lá e ele foi lá para dentro e aí veio uma senhora e se assentou do meu lado. Eu até achei meio estranho porque tinha tantas outras cadeiras para ela se assentar, ela veio se assentar do meu lado, no meio da fila. Aí ela falou assim, ô meu filho, olha aqui para mim, esse é o meu número? Eu falei assim, é o seu número, estão chamando o número tal, daqui a pouquinho é a senhora. Ah, obrigado meu filho. Aí aquele segundozinho de silêncio, ela falou assim, você me desculpa, eu podia ser sua mãe, eu tenho 70 anos, mas é o que, sabe o que acontece? Quando a gente vai ficando velho, a gente precisa perguntar, vem uma insegurança, eu sei que esse é o meu número, eu sei o que você disse a mim, eu sei que eu tinha que esperar, mas assim, vem uma insegurança, filho, que coisa, e eu vim lá do interior, eu estou vindo de Nanuque, e eu cheguei de manhãzinha, viajei a noite inteira, e aí eu fui para a casa do meu parente, e aí ele foi contando os detalhes, e dormi, aí eu cheguei, fui em tal lugar, e fui em tal lugar, e agora eu cheguei aqui, e é por isso que eu estou assim, muito inseguro, e o Espírito Santo falou comigo, fala com ela de mim. E eu falei com ela assim, minha senhora, eu quero dizer à senhora que na Bíblia está escrito que o Espírito Santo vem para nos guiar. E eu quero ministrar sobre a sua vida. O Espírito Santo vai guiar a senhora em todo esse tempo que estiver aqui nos exames. Ele que nos conduz a toda a verdade. Se você tiver uma experiência real com Jesus Cristo, o Espírito Santo vem morar dentro de você. E enquanto eu falava, ela de repente falou assim, meu filho, eu estou aqui até arrepiando, meu filho. Porque eu entrei nessa sala e eu olhei essa multidão de gente e eu falei assim, Espírito Santo, onde eu sento? E o Espírito Santo falou comigo, senta do lado daquele rapaz. Por isso você viu que eu sentei colado em você. E agora você falando de Jesus para mim é uma das coisas mais preciosas. Eu agora estou em paz, eu estou segura. Irmãos, eu e você somos pomba. Nós temos uma mensagem para levar as pessoas. Nós sabemos o caminho de volta para casa. Não fica no meio do caminho, não. Volta para casa, mas sempre saia para levar uma mensagem. Essa é a mensagem da Páscoa, irmão. Senhor, eu vou sair dessa Páscoa com uma missão. Eu sou Jonas. Eu sou pomba. Eu não quero ir naquele povo, que aquele povo é chato, nojento, difícil, mas eu vou àquele povo, porque eu não quero andar para Tarsis e cair na boca de um peixe. Mas se for preciso, Senhor, me põe na boca de um peixe. Me põe envolvido em algas e toda aquela gosmeira nojenta do ventre de um peixe. Mas me põe lá na praia, no lugar que o Senhor tem para mim. Porque eu vou pregar o teu evangelho. Eu vou levar um raminho de oliveira na minha boca. E agora, irmão, talvez você já saiba. A oliveira é a árvore em todo o mundo que tem um poder de vida, de cura. É a árvore mais antiga que pode ser encontrada na face da terra, porque ela se renova, ela se cura. Ela tem um poder de se curar e ela também gera vida à volta dela. Deus fez a oliveira com essa característica. Não foi coincidência, não é apenas ilustração. Deus colocou na terra um anúncio profético da minha vida e da sua vida. Nós seremos o anúncio de salvação, de esperança, de cura, de vida. Deus restaura, Deus renova. Por isso a pomba leva na boca uma folha de oliveira. Por isso Jonas foi ministrar em Nínive e a cidade se arrependeu porque creu na mensagem, no evangelho de esperança. Estudando o livro de Atos, o Senhor me despertou, cada vez que eu leio o livro de Atos, o Senhor me desperta para alguns versículos, o Senhor me despertou para um versículo em que ele diz assim, porque Deus levou Paulo àquela cidade e lhe deu aqueles daquela cidade que eram deles, ou que eram dele. E eu falei assim, Deus, eu queria que o Senhor me levasse a alguns lugares onde estão os que são teus. Eu posso ter à minha volta um monte de ninivitas, mas eles vão se arrepender. Senhor, eu posso ter à minha volta um monte de gente que não vai se arrepender, mas o Senhor vai me levar a um lugar onde estão os que se arrependerão. E eu quero me apropriar nessa Páscoa de um compromisso, de uma missão. Ser pomba, porque o Senhor chamou a sua noiva de pomba. E eu quero sair para anunciar. Nós vamos ver ainda sobre deserto, nós vamos ver ainda sobre a festa de tabernáculos, que é o que vem à frente para acontecer com a vinda de Jesus e todo o reino da eternidade que vamos viver com Cristo. Mas hoje, na Páscoa, o Senhor nos chama, filho, eu queria que você tivesse um despertamento, que você fosse a minha pomba nessa terra. Eu te chamei do Egito, eu te tirei do Egito, eu te fiz atravessar o Mar Vermelho, eu te pus dentro da arca, no meio do mar, e eu te solto para você anunciar que existe esperança. Você pode fechar os seus olhos, irmão? Senhor, eu não quero dizer nem pensar que é legal. Eu não quero, num domínio da minha mente humana, que não se dobra, poxa, gostei dessa palavra. Eu quero me render, eu quero ser quebrado. Eu não vou nem usar a palavra quebrantado, porque ela tem uma conotação um pouquinho religiosa. Eu quero usar essa palavra, quebrado. Eu quero ser quebrado pelo Senhor. E eu quero ter experiências de como pomba tua, crer que passou o tempo do inverno, das chuvas. Eu vou avançar, eu vou marchar em direção ao Mar Vermelho, eu vou atravessar o Mar Vermelho. Eu vou sair desse acampamento, eu vou voltar para a minha vida disposto a marchar por fé em cima das verdades que o Senhor anunciou a respeito do meu casamento, dos meus filhos, das minhas finanças, da minha vida espiritual, do ministério que tu tens na minha vida, da obra do Senhor no meu caráter. Quero. Se você quiser ficar de pé, se você quiser se ajoelhar aqui no altar, se você quiser continuar sentado, mas levante a sua voz e ore ao Senhor.